dar um jeito, cara. A gente tem que fazer alguma coisa. Não dá pra gente ficar atrás. Mano, mas ficar atrás de quê, bicho? Porra, Dr. Zer de novo aqui na nossa gangue, cara. Não é possível. Esse velho desgraçado tá em tudo quanto é canto. Pô, é porque eu queria fazer uma voz de capanga idiota, sacou? Ah, entendi, entendi. Pô, cara, mas nós precisamos resolver logo esse problema, pô. Não é possível. Capaz, vocês ficaram sabendo da gangue da 15? Cara, é difícil competir com esses caras, bicho. Eles são muito, muito malvados, velho. É, o que você acha, ô Miotossauro? Eu acho que a gente dá muita porrada neles. Nossa, maçarantuba. Porra, botei muita fé. Tu viu, vocês ficaram sabendo o que a gangue do Kaká fez? Eles estão misturando até bebida agora. Sério, bicho? Sério, misturaram... O que é que ele fez? Misturaram Nescau com Chocotone. Caraca, isso é muito mal pro Kaká, velho. O Kaká é um cara muito mal. Cara, porra, pior do que isso, cara, foi o pessoal da gangue gangue DL, bicho. Gangue DL, cara, eu fiquei sabendo que eles tiraram o leite da geladeira, cara. Caraca, meu irmão. Não, galera, aí, ó. Não dá mais pra gente ficar por baixo. Nós temos que dar um jeito de tornar a nossa gangue a mais malvada. Não tem como. É, a gente não pode cair no ranking das gangues de Guidin. E o que vamos fazer? Pô, é só pra entender. A gente faz parte da gangue dos retardados, fugiu do hospício. Por isso vocês estão falando desse jeito? É, isso aí. Cara, nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de algum tipo de, sei lá, de orientação, de consultoria. Pô, será que não tem nenhum consultor aí não, cara? Um consultor de gangue, cara? Eu nunca ouvi falar. Você conhece alguém? Pô, eu conheço o presidente do Banco Central. Mas não tem nada a ver, não, sacou? Você não processa nós. Então, pô, cara, eu não sei. Você conhece o Miotti? Eu conheço o mestre. O mestre? Que mestre? Você não conhece o mestre? Ah, rapaz, o mestre. Mas que mestre? Pode deixar, eu vou ligar pra ele. Vocês vão conhecer. Eu sei, eu sei quem é, o Nerd Mestre. Caraca, meu, eu não sei não, velho. Aquele cara é muito chato, né? Porra, aquele nível de maldade daquele cara já tá uma coisa assim muito absurda. Porra, vocês ficaram sabendo qual é a maldade dele, né? Não. Ele fez um podcast com aquela voz desgraçada dele, velho. Já tá na 50ª edição. Meu irmão, tá matando todo mundo! De raiva! Cara, não dá, sério, ó, tô avisando. A gente tem que aprender com os mestres, cara. Vamos lá, liga aí pra ele, Miotti. Porra, então vai lá, liga lá. Ligando aqui. Então tá. 54 edições, bicho, quem foi? I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Jurassic Cast no ar, meus caros, voltamos para mais um episódio! Pois é, meus queridos, eu sou o Manuel Calaveira e está comigo aqui Miotti. Fala, galera, num frio desgraçado que tá aqui em Brasília. O Winterfell voltou, o inverno tá chegando. Tá muito frio. Mas me explica uma coisa, o que é a magia de camponês? Cara, é aquela magia de 1,99. Pra que serve aquilo, né? É aquela bombinha, aquele ovo que o Egg Chain solta. Cara, aquilo ali de... deve ter uma receita, cara. Aquilo ali deve ser tudo que um restaurante chinês joga no final da semana fora. Ele deve fazer uma mistura e jogar no povo, cara. É, ali. Tipo assim, a bruxa não faz uma poção, a magia de camponês faz um sopão. Como vocês bem já ouviram, está conosco também Brunão. Assim como Jack Burton, eu nasci pronto. Nossa! Pronto pra quê? Pronto pra tudo, rapaz. Pronto pra briga, pronto pra falar que esse filme é uma merda. Pronto pra tudo, meu velho. senhora internet, que hoje nós temos um convidado ilustríssimo. Sim, hoje nós temos o nosso querido amigo Alexandre Nerdmaster, do site Paranerdia. Seja bem-vindo, meu caro Alexandre, ao Jurassic Cast. Olá, tudo bem? Ele ficou tão puto, que a gente sacaneou ele, que ele resolveu assumir. É, agora é o Paulo Henrique mesmo. O que eu tenho a dizer é o seguinte, meus queridos. Quando um maníaco com 2 metros de altura agarrar o seu pescoço, bater sua cabeça numa parede de pedra, olhar fundo nos seus olhos e perguntar se você já pagou a sua conta, você também olha bem fundo nos olhos do cretino e se lembra o que Jack Burton sempre diz nessas horas. Jack, você já pagou sua conta? Sim, senhor. O cheque já foi pelo correio. Pena que a gente não pode usar essa desculpa aqui no Brasil, né? É. O cheque já foi pelos correios. Quê? Você é maluco, porra? É. Tá doido, meu irmão? Manda dinheiro pelo correio. We got big trouble. É, meu cara internet, hoje nós vamos falar de mais um ícone dos anos 80. Os Aventureiros do Bairro Proibido. Tu não vai adiantar nada eu falar o nome do filme, porque o Miotti vai substituir depois pelo narrador. Mas não tem problema não, eu falo do mesmo jeito. Hoje você vai ficar vendo como contatar o próprio capeta lá em São Francisco. Nunca brigue com um velho que tem o olho meio caído, que ele vai sempre usar magia de camponês. E descubra também aonde você vai achar japonesas de olhos verdes, meu cara. É, meu querido, não sai daí. Voltamos logo após os reclames do Jaiminho. Eu sou o Lobo Carteiro. Eu sou de... Olha o carteiro! Procure... Wait a minute, Mr. Postman. Fiquem agora com Conan, o musical. Another day, walking the circle, haunted by memories, I push in this wheel. I pray to come, great in my revenge, and help him to answer the riddle of steel. Shy little boy, I couldn't protect them. Helpless and timid, as weak as a girl. They butchered my people, the dogs ate my father. My mother beheaded, they took my whole world. Come, where's the wizard who killed my mother? Still, I can recall this terrible gaze. Come, where are the two snakes facing each other? Come, if you're my god, then show me the way. I'm on the path, chopping up bodies, hacking and slicing, and look at me now. With loyal friends, joining my party. Each step I take, I'm fulfilling my vow. Caution enemies. See them driving before you, and hear the lamentation of the women. Hear the lamentation of the women. Crush your enemies. See them driven before you. Hear the lamentation of the women. Hear the lamentation of the women. Come, show me the wizard who killed my mother. True, I never prayed to you before. Still, what would I give if you could help me see this through? And if you do not listen, then the hell with you. Come, where the two decks face each other. Come, if you my god, then show me the way. Engraçado que o Miotti ficou igualzinho o Schwarzenegger. Ficou melhor do que ele, cara. Pô, me inspiro nele, pô. É, só o físico que não, né? É, aí é problema. A tua barriga tá do tamanho do bíceps dele, cara. Por aí. É, internet, nós estamos aqui agora na leitura de e-mails nos reclames do Jaiminho, promoção DVD Janela Indiscreta. Quem ganhou? Cara, melhor frase de longe, Yuri Gabriel, com a frase... Vai lá, Miotti, fala a frase. Eu não vou falar frase. Eu só tô tirando essas fotos aí. Porra. Vai lá, Brunão, qual é a frase, campeão? Se já não bastasse esse pauzinho, minha mulher me obriga a cortar grama e ainda torce pro Botafogo. O que eu fiz pra merecer isso? Em caixa alta. Só adorando, né? Mas deixa, o dia vai chegar a vez de vocês, viu? Não. Vai não, até porque nós estamos... Então, parabéns, Yuri Gabriel. Mas nós já temos que passar para a próxima promoção, que valendo o DVD duplo, edição especial dos Aventureiros do Bairro Proibido. Cara, eu não tô nem aí, velho. A gente vai dar o DVD, mas eu tenho o Blu-ray. Vai ser o Blu-ray é duplo? Não, porque cabe tudo num Blu-ray. Será se tem tudo lá mesmo? Porque aqui é muita coisa, viu? É, tem bastante coisa. O filme é uma merda. Ó, no programa passado, o nosso querido Alexandre Piloto, Alexandre Salles, ele falou o seguinte, pra gente comentar se vale a pena assistir o filme. Sim, vale a pena assistir todos os filmes que a gente comenta, nem que seja pra rir das coisas que a gente falou. Internet, vamos estabelecer uma coisa. Se tá no Jurassic Cast, vale a pena, meus queridos. Ou seja, pra rir ou que seja pra chorar. Então, se você nunca assistiu Aventureiros do Bairro Proibido, não nasceu nos anos 80, não viveu os anos 80 e 90, então é um noob do caralho, precisa ter o DVD dos Aventureiros do Bairro Proibido. Tá? Um oferecimento dos nossos queridos amigos do Albergue Criativo. Para ganhar, para participar da promoção, o que você tem que fazer, Miotti? Mesma coisa dos outros. Você vai olhar essa foto que tá aí. Não, não ri não, pô. Tá muito puto. Eu achei engraçado a sua empolgação. Mesma coisa. Vai lá, é porque sou eu, cara, né, que tenho essas merdas pagando mico. Então você vai ver a foto que tá aí, vai fazer a mesma frase de sempre. E se vier de novo com essa palavra de piruzinho, não vai ganhar não, viu? É, gente, por favor, é a segunda frase, já deu o piruzinho. Vamos ser mais criativos. Gente, olha só, essa foto tá especial, hein, cara. Sério, eu não vou falar o que é, pra você ter a curiosidade de ir no post e clicar na foto. Mas é uma foto engraçadíssima do Miotti. Cara, eu fico impressionado como é que o Miotti se coloca numas situações absurdas, né? Tipo, e assim, é tudo dentro da casa dele, é cara, dentro... o que cara, é mais impressionante. Mas a casa dele é um hospício, né, pelo que eu tô vendo, porque, porra, o cara vai me cortar a grama de meia soquete, camiseta do Botafogo, velho. Ele, sabe o que faltou nessa foto? Sério. Lembram daquela luva que fazia um ok do Didi, que saía da cabeça... Falta aquela vou luva. Comprar. Eu vou comprar uma e dar de presente de Natal pro Miotti, cara. Então, aprovação, Miotti, em suas situações insólitas. Vai lá, dê sua opinião e quem sabe você pode ganhar o DVD. Pra participar é fácil, é só mandar sua frase sobre o que o Miotti tá fazendo pra jurassicast@gmail.com ou então no nosso formulário do próprio site, clica no contato, vai lá, preenche o formulário bonitinho, envia, manda pra gente que chega bonitinho também, beleza? Não vale pelos comentários do post, tá? Tem que ser nessas duas opções. Isso, comentário do post não vale não. É isso aí, vamos pros e-mails então. Tem algum e-mail de voz? Alguém mandou e-mail de voz, não? Não, hoje não. Gente, manda e-mail de voz, a gente gostou tanto. Eu não ouvi os dois primeiros, mas, porra, é maneiro, cara. Manda aí. Porra, tu não escutou os programas depois pronto, não, corro? Sim, só depois de pronto, mas, por exemplo, se tivesse agora, eu não tinha escutado. Não tô perguntando se tem. É, peraí, que tá tocando o telefone aqui, rapidão. Peraí. Antes de começarmos os e-mails, precisamos agradecer ao nosso querido Alexandre Nerdmaster, do Paranerdia, que participou desse maravilhoso podcast que vocês vão ouvir agora. Você sabia que eu tenho vontade de parar de viver toda vez que você faz essa imitação? Só pra avisar. Ele também. Não, mas ele é desse jeito, velho. Ele vai morrer e ele vai pro umbral, pros quintos dos infernos, ele vai continuar falando do mesmo jeito. Eu não. Pois é, mas enfim. Cara, a participação dele foi muito legal, vocês vão escutar agora. Ele só teve um probleminha, né? Que o som do programa não ficou muito bom. A gente gravou já tem um tempinho. Na hora da edição, já tava meio em cima da hora, não pudemos gravar de novo. Então o som não tá muito bom. Mas, assim, não deixa de escutar por causa disso, que eu dá pra escutar tranquilo o programa. Isso, o programa tá muito bom. Só não vai estar com o selo ISO 9000 do Jonas Cash, né? Mas tá muito engraçado, tá valendo a pena. Esse é um dos programas que eu mais estava ansioso pra escutar. E olha, vocês não vão se arrepender, cara. O Calaveira faz uma parada nesse programa. Eu e o Miotti, a gente queria que ele tivesse feito um vídeo pra botar no ar, pra antecipar aí qual é o assunto do programa. Ele replicando uma coisa que ele faz nesse episódio, mas ele não quis, falou que ele tinha problemas de caráter pessoal, homossexual, etc. E aí não quis fazer. Então, vocês perderam aí de ver mais um vídeo no Jurassic Cast. A culpa é do Calaveiro. Precisamos agradecer também o nosso querido amigo Léo Lopes, do Radiofobia. A gente acabou por uma coincidência incrível que a gente entrevistou o Mário Jorge, ele tava se programando também para entrevistar, e acabou que rolou semana passada, não foi isso, Miotti? A gravação foi na sexta-feira. E o programa vai ao ar agora, depois de amanhã, quarta-feira. Então você não perca o Radiofobia, a entrevista com o Mário Jorge. Eu escutei um pedaço dela ao vivo, que eu não escutei inteira porque eu tive compromisso na rua, mas eu escutei um pedaço e tá muito divertida, muito engraçada. E agradecer também porque o Léo Lopes recomendou que as pessoas escutassem primeiro o Jurassic Cast Elo Perdido 4, que a gente fez com o Mário Jorge, antes de escutar o programa dele. Isso, exatamente. Valeu, Léo. Valeu, Léo, meu querido. Obrigado. Só pra esclarecer, o Elo Perdido não é só entrevista com dubladores, não, tá? Ah, é, isso é verdade. Coincidiu de nós conseguirmos os contatos com os dubladores, sim, de uma maneira muito tranquila, então a gente não pode perder a oportunidade de passar esses programas maravilhosos pra vocês, tá bom? Tanto que o próximo Elo Perdido não é com o dublador. É com quem, Miotti? Não posso dizer, deixa surpresa, né? Mas esse ano ainda, até o final do ano, presente de Natal, mais um Elo Perdido com dubladores. Olha, olha só. Olha, uma dubladora. E não é a Mônica Rossi. Ainda. Couldn't protect them, helpless and timid, as weak as a girl. They butchered my people. The dogs... Primeiro e-mail. Do próprio Alexandre Salles, que já comentamos antes, piloto privado de avião, Cubatão, São Paulo. Esse episódio, em relação ao Janela Discreta, é a prova de que vocês realmente são bons em converter as pessoas à arte do cinema. Esse filme fazia parte da minha lista de filmes. Vou ver quando tiver tempo. Mas depois que eu vi esse episódio, fui atrás do filme para assisti-lo de imediato. Depois de assistir ele, fiz questão de escutar mais uma vez o podcast enquanto estava com o filme aberto no player. E fui vendo e voltando ou avançando as partes que vocês comentaram. A parte do vilão fumando cigarro na janela, após ter matado o cachorro, por exemplo, esse detalhe eu não havia notado de primeiro. Senti falta do Calaveira insistir que algumas das mulheres eram uma vaga aranha. Mas que coisa, rapaz, eu não posso abrir minha boca. Eu não tá... Rapaz, eu fiz isso em dois programas. Dois programas! Não, peraí, dois não. Foi o Super-Homem. Em 2000. Foi o Super-Homem e o Indiana Jones. Tá bom. É. Depois você escuta todos os episódios novos. Seja esta a mocinha do filme ou aquela bailarina que escolhi os homens como dono de casa escolhe laranja na feira. Sobre o final, eu esperava mais da trama, pois o que o público quer ver no final é o vilão entregando os pontos. E nesse filme, ele apenas é preso e nada mais. Eu esperava algum flashback ou cenas mostrando o que realmente ele fez com a esposa. Mas aí não seria Hitchcock, né? Não, aí não seria Janela Indiscreta. Não, não seria Hitchcock. Hitchcock não faz isso. Como ele escondeu o corpo ou parte dele, etc. Mas enfim, como o filme é focado apenas na visão da trama, a partir de um personagem, não dá pra exigir isso. Então é isso, senhores. Fiz questão de só enviar este e-mail após ter assistido o filme para, sim, afirmar que escutar o podcast de vocês antes de ver a obra não é uma zona de spoilers, e sim uma chance a mais para ter um aproveitamento muito superior para quando for ver o filme. Abraço. Olha aí. I'm the last one, I issued the call, revenge for my mom, I pray to you. Olá, amigos dos filmes jurássicos! Meu nome é Jonatas, mas a maioria me conhece como Jojo Nerd no meio podcastal. Sou amigo do Elvio Aqua. Como vocês dizem, e já tive o prazer de os conhecer pessoalmente, visto que moro em Brasília. Gostei bastante do último episódio, até aprendi uma nova palavra em inglês com vocês, apesar da pronúncia do grupo todo ser sofrível. Ah, pro inferno, rapaz. Como o teatrinho pra mim, o melhor foi o do episódio do Jason sobre o sexo. Eu ri demais e até passei pra minha esposa ver. Olha. Aliás, vocês conheceram ela também. Estou sempre ligado nas promoções e palestras de vocês. Muito feliz que a podosfera brasiliense está crescendo bastante. Pô, cara, Jonatas, brigadão. Continue prestigiando aí as nossas participações em eventos. Cara, eu tô achando que o Jonatas é o cara que pediu o autógrafo, não é não? Não, nele não. Eu já sei quem é o Jonatas, não é ele. Não, peraí, mas peraí, eu preciso contar essa história aqui. Internet, que nós demos um autógrafo no dia do evento do Eduardo Spohr. A menina e o rapaz nos abordaram da seguinte forma. Vem a menina e fala assim, oi, tudo bem? Olha só, eu sei que vocês hoje não são muito famosos, mas eu tenho certeza que vocês ainda vão crescer muito. Então, assim, pra garantia, assina meu livro de autógrafos. Aí eu virei pro Bruno e pro Mel e falei assim, vocês entenderam. Hoje nós somos um bando de merda. Amanhã, se nós chamamos alguém, ela já tem um negócio garantido. Tô mentindo, isso. Pessoal? Não foi desse jeito? Foi bem foi, assim. Foi desse jeito. Adoramos, foi legal. Adoramos o casal nerd que tava lá, se vocês estão escutando. Casal 20. Casal 20 nerd, vocês estão escutando, adoramos, pode continuar pedindo. Mas eu achei muito engraçado, cara. Crush your enemies. See them driven before you. And hear the lamentation. Galera! Eu vi que vocês recebem dubladores aí quando a sorte permite. Oh, como assim a sorte permite? E tem uma pergunta que vocês não fizeram, mas eu sou doido para perguntar para um dublador. A vida toda eu me perguntei isso, e seria a primeira pergunta que eu faria para um dublador de desenho animado. Muitas vezes eu pego um desenho que tem mais de 500 episódios e penso, puta merda, o cara que dubla essa porra tem que participar e assistir todos os episódios. Eu que vejo de vez em quando, esse desenho já tô de saco cheio dessa merda. Como que o cara aguenta? A pergunta seria, você não fica de saco cheio de ter que dublar todos os trocentos mil episódios dessa merda? Assinado, Thiago Kundari, que tem nome de desenho animado japonês também, né? Thiago, eu não sou dublador, mas eu vou te responder o que o dublador vai responder. Cara, eu não fico de saco cheio porque eu tô recebendo, tô sendo pago. Eu gosto de dinheiro, bicho. Próximo e-mail. Bom dia, Jurássicos. Não, Miotti, leia isso aí direito, vai. Bom dia, Jurássicos. Olha aí do que vocês escaparam. Miotti apresentando o Jurassic Cast até assim. Você queria que eu falasse assim? Porque você quer provar que você quer fazer a apresentação, né, Miotti? Vai lá. Toca o bom aí. Senhores, só tenho a falar bem do cast de vocês. O cast com o Mário Jorge foi muito bom. Relembrei vários momentos da minha vida e acabei conhecendo mais de uma das vozes que mais ouvi. O cast rock me deixou com nó na garganta e até um cisco caiu no meu olho. Uma visão excelente, muito bem captada e transmitida. Não tenho o que dizer do cast com Monja. Tive a oportunidade de conversar com esse grande coração em forma de pessoa e amigo. Um exemplo de profissional e carreira. Só tenho que recomendar o cast para quem conheço e gosta de um trabalho bem feito. Uma edição impecável, qualidade de som ótima. Como eu já disse, quisera eu ter a qualidade de fazer tão bem na calçada como é feito o Jurassic Cast. Parabéns. Falando um pouco do último cast, fiquei mais uma vez de boca aberta com a leitura de diferentes pontos de vista e com tamanhos fatos colocados sobre esse clássico do cinema. Nunca havia pensado que o Alfredinho deixa o espectador como cúmplice e mostra tanto os lados da diferença homem-mulher e da prisão que cada um vive. Deixo aqui minha humilde dica. Seria interessante se o Jurassic Cast tivesse edições fixas para falar de filmes de determinados diretores, ou grandes, os grandes ou não. Exemplo, o número 15 foi de um filme do Alfredo. Assim sendo, toda edição terminada em 5 seria sobre um filme dele. Talvez a cada final 7 falar de 07. Eu esperaria ansiosamente por cada edição especial de Tarantino. Já me convido com a Tatá para gravar um dele. Grande abraço, Thiago e Ouro, na calçada.com. Sabe por que, Thiago, a gente não vai fazer esse esquema? Porque a gente nunca ia conseguir acertar, velho. A gente ia esquecer, ia atropelar. A gente ia se perder. Último e-mail. Salve, salve, ilustres exploradores. Tenho 20 anos, sou estagiário em produtora de animação. Já acompanho vocês desde o cast de Dona Foi Seus Dois Mamilos. Ou seria maridos? Enfim. Já escutei incontáveis vezes todos os casts. Ó. Ó, o rumo, o novo mapa sonoro aí. A ponto de saber falas de cor em que parte estão os teatrinhos. Tá faltando trabalho aí nessa produtora, hein, meu filho? Cara, vocês me fazem rir todos os dias. Meus dias não são mais os mesmos depois que os conheci. Ó, vai, vai. Ó, se for comer a gente, é pra levar pra jantar primeiro, hein? É, por favor. Só pra ter uma noção, pro meu dia começar bem, eu tenho que ouvir o Calaveira falando... Bom dia, internet! Riso, riso, riso, riso, riso. Ele escreveu aqui, RS, RS. Admiro o trabalho de vocês e digo com autoridade de um fã e admirador de tais pessoas com tamanho e caráter que vocês são foda ali. Vocês se lembram do Rafael Dourado, BBB? Então, eu fui aluno dele e suas aulas de animação. E outro cara foda. Se puder mandar abraço a ele por mim. Dourado! Pronto, mandei um abraço, vai. O teu ex-aluno aqui tá te mandando um abraço. Agora o Jurassic Cast virou mural de recado, né, bicho? Quero dizer que vocês simplesmente amoleceram os mais congelados corações com o cast do Rock, que eu sou fãzão. Tenho um box dos filmes que é minha relíquia. E tenho que dizer que vocês são Rock Balboa do mundo real. E também destruíram com o cast do Volta dos Mortos Vivos, que também adoro. Já falei demais, peço desculpa por não mandar e-mail antes e por mandar um tão grande agora. Mas isso vai mudar. Queria uma dica de cast. A História Sem Fim. Ó, oh, maneiro, cara. Porra, não, nem lembrava dessa merda. Adoro aquela música, cara. E De Volta para o Futuro. Graças a vocês. Ô, oh, para de mexer na pauta, caralho. Porra. Para de selecionar a pauta aí. Tá que pariu. Caralho. Então, as sugestões dele. Para de cantar, porra. Tá bom, parei. A história. Essa música, porra, cara. Cala a boca! Cala a boca, porra! Vamos acabar essa porra, tá acabando! Estou muito nervoso. Então, as dicas dele foram História Sem Fim, De Volta ao Futuro, e ele disse que graças a gente assistiu os Goonies e achou bem legal. Cara, o que eu vou te falar é o seguinte: é... como era o nome dele que alguém apagou aqui? Eu não apaguei, não, é o João Manuel. Ah, você apagou sim, viado. Eu botei pra baixo. Eu entrei, aí desceu a porra do nome dele. Tá mexendo na pauta, porra. A pauta tá aí. João Manuel, quem mandou. Cala a boca. Quem mandou um e-mail foi o João Manuel. João Manuel, cara, obrigado. Cara, a caminhada tá difícil continuar. Ele perguntou se minha caminhada ainda tá ativa. Não, caminhada eu achei tá engraçado difícil. Que tá aqui. E aí, cara, tá nativa? Tu disse que ia emagrecer. Cara, o Bruno nunca esteve tão gordo na vida dele. Não, mentira. Lembra... mentira. Tá não, mentira. Eu diminuí a comida bastante já. Não, mas ó, tem gente falando aí que a amiga minha que viu o Bruno há muito tempo e depois foi ver agora, achou que o Bruno emagreceu. Aí, tá vendo? Ah, ilusão de ótica. Ele tava de... Não, né, não. Eu não tô fazendo a caminhada porque, cara, tem chovido demais aqui em Brasília. Essa época é horrível. Aqui em Brasília chove praticamente toda tarde, né? Todo final de tarde tem chovido. Então é por isso que eu não tenho caminhado, mas... O projeto ainda tá aí, eu ainda tô na ativa. Todo dia eu vou e volto pro serviço a pé, depois de pegar o metrô. Mas enfim, pelo menos alguma caminhada eu tô fazendo. É, mas cara, ele deu umas dicas de cast, cara. Sabe um cast que a gente podia ser o próximo, cara? Porra, a gente podia falar do Mestre do Universo. O que vocês acham, cara? Ah, velho, vai tomar no cu, velho. Pô, vai começar essa palhaçada de novo. Não, cara, é sério, porra. Mestre do Universo é maneiro, não é não, Miotti? Mestre do Universo, Bruno? Porra, toma no cu, velho. Que merda, toda vez que vocês ficam botando essa bosta desses filmes, porra, velho. Que isso, cara? Vocês querem fazer a porra do... hoje, porra. Vocês querem fazer a porra do... Não, vocês querem fazer a porra do site sério? Então vamos fazer sério, velho. A gente tem que botar os filmes que tem a ver, agora vocês ficam botando, querendo botar filme a nível de Super Xuxa quando baixa sal. Ah, vai tomar... Não, pera aí, não, não fala isso não, meu irmão. Qual é, porra? Não, bicho, vai tomar banho, cara, porra. O filme é legal, cara. A gente vale a pena. Gente, é isso, todo mundo vai Voltamos! Estamos aqui. Voltamos porque vocês estão ouvindo esse programa editado, porque na verdade nós nunca saímos aqui. É, eu ia perguntar que a gente voltou da onde, que eu não fui pra lugar. Cara, como voltamos Alexandre... Voltamos do bairro proibido. É, voltamos do bairro proibido. Aqui em Brasília não é Ceilândia. Não, é sacanagem. Mentira! Galera aí de Ceilândia, amamos vocês. Só não vamos sair, mas nós amamos não, vocês. Aqui, cara, tem um bairro proibido. Não sei se vocês conhecem aqui em Brasília. Tem um bairro proibido que chama Tailândia. Vocês sabem onde fica? Não, não. É, fica entre a Taguatinga e a Ceilândia. Puta, ali é bus pega, né? Ah, lá tem uns caras, meu amigo, que usam magia de camponês. Ali é o cara proibido. Bota proibido isso. Né? A polícia vai lá. Tá quente aqui ou é só impressão minha? Esse, nós, por favor, uma salva de palmas pras velhinhas, por favor. Porque, cara, essa, ela... Não, parabéns. Dessa vez elas mandaram bem, cara. Porque Os Aventureiros do Bairro Proibido, filme de 1986, se chama Miote. Esse aqui é foda, peraí. É Big Trouble in Little China. Olha... Esse aqui é meio foda mesmo de falar, porra. Melhor ficou no Casalinho do Zero. Little, né? É um chinês. Dois T ainda, porra. É um chinês falando inglês, cara. Que pariu. É um chinês falando português, falando Little. Me dá um Little de Little, por favor. Negócio. A gente ainda deu muita sorte, porque vocês sabem como é que é o título desse em Portugal? As Aventuras de Jack Burton nas Garras do Mandarim. As velhinhas, sabe o que aconteceu? As velhinhas ficaram desempregadas, foram pra Portugal. Não. E você já pensou se eles tivessem traduzido ao pé da letra o filme aqui no Brasil? Seria Problemão na Chininha. Cara, o próximo pornô do Frota. Só que o pornô do Frota ia ser um grande problemão na Chaninha. Tá vendo, internet? Não sou eu que sou perturbado sexual, ó. Não fui eu não abri a boca. Vocês viram? Não fui eu que dou essas ideias sexuais. Eles ficam falando que sou eles, me usam de boa de piranha. Não fui eu que falei. Tá quente aqui ou é só impressão minha? 1986. Diretor tinha que ser, né? Esse filho da puta, né? Já deu trabalho pra gente pra caramba. Numa outra gravação aí, num programa já foi ao ar. E cara, putz grila, John Carpenter tá de parabéns, bicho. É aquela coisa, John Carpenter quando era pobre, ele fez o Halloween. Deram um pouquinho mais de dinheiro, olha o filme que saiu, bicho. Deram 10 dólares mais. Rapaz, você é muito bom. Não, eu gostei. Aquele negócio lá do cara se escondendo assim, gostei, você é muito bom. Toma aqui, 2 milhões de dólares pra você fazer um filme. Olha o filme que saiu. Mas ó, piadas à parte, eu adoro esse filme. Eu tenho plena consciência que esse filme é uma merda. Horrível. Mas cara, foi o terceiro, eu tava comentando aqui nos bastidores. Foi o terceiro Blu-ray que eu comprei pra minha coleção. Porque eu tô fazendo uma coleção de Blu-ray pra mim, né? Dos meus filmes favoritos. Eu olhei, comprei, não foi barato não. Foi R$69,90, que eu me lembro. Que é o padrão de Blu-ray aqui no Brasil, né? Fui lá, comprei, olhei, falei, cara, é ele. E ó, uma imagem filezíssima. Tem uns extrazinhos meio bobos ali. Uma coisa meio contando a história da gangue do Remy. Daquela que nós vamos falar um pouquinho dela também. Lá da pessoal que tem óculos de persiana. Que pegou da moda do show, não? Moda é uma merda, né? Bicho. Não, mas vou te contar um negócio. Esse óculos ainda é pior do que o do Shownoff. Tinha vários frisos. Esse é um friso só bem no meio, porque é óculos estilo pra chinês mesmo, específico. E branco, hein? E branco, né, Miotti? Tá quente aqui ou é só impressão minha? Escritores são Gary Goldman, David Z. Weinstein e mais um. Caralho, eu não li essa, velho. Não, essa do IMDb tá fabulosa, gente. Sacanagem, não. Tá aqui, olha. Não é sacanagem, internet, tá aqui, ó. Esse, o pessoal dos roteiristas. Gary Goldman, David Z. Weinstein e mais um. Cara, adorei, velho. Adorei, sério. IMDb, de parabéns, velho. Estrelando Kurt Russell no auge de sua canastrice, né? No auge de sua afetação, né, cara? Porque o bicho tava... Por vários pontos dessa trama, vocês têm que concordar comigo numa coisa. Jack Burton é o pior herói da face da Terra. Ele é o herói mais cagado, né? Se for pra analisar por esse ponto, ele é muito sortudo. Porque ele é um caminhoneiro, meio esquizo, que fica conversando no rádio sozinho a noite toda. Ele é tipo um podcaster das estradas, né? É! Por aí mesmo. O Jack Burton é um caminhoneiro muito original. Isso é original mesmo, porque eu nunca tinha visto uma coisa nesse sentido. Que... Não, peraí. Parou. Vale. Falcão, campeão dos campeões, também era um caminhoneiro. Ah, realmente, não. Não, claro. E ele, inclusive, briga com as forças do mal. Não é verdade, Brunão? É verdade. Tô falando nesse sentido, né? Essa coisa meio um caminhoneiro que vai lutar contra o próprio capeta ou o capeta, alguma coisa nesse sentido, né? Na verdade, o Jack Burton cai de paraquedas, né, cara? Porque ele não entende nada do que tá acontecendo ali com ele. Ele enfrenta as forças do mal, cara, com uma faca do Peter Pan, cara. Você sabe quando o orçamento de um filme tá acabando da maneira como ele acaba. Já a gente vai falar sobre isso. Cara, primeiro, eu quero fazer uma... Bom, mas enfim, deixa eu concluir a sinopse. Então ele vai, acontece um devido problema, que eu não vou também contar pra não estragar. Não, conta, cara. velho, pô. Spoiler de cu é rola, cara. Sério. Se você não assistiu Os Aventureiros do Bairro Proibido, é porque você... não nasceu na década de 80 ou de 70. Você é uma criança, um... Você não merece o nosso respeito. Você não merece... Não, pode até merecer o nosso respeito. Mas sinto muito, cara. Já passou da hora de assistir. Então vai tomar spoiler na cara mesmo. Vai lá. E aí o cara tá em voltas com uma galera muito louca, japonesa, que eu não sei o que, que aquela porra vai fazer lá com os japoneses. Chinesa, pô, chinesa. Chinesa. É vietnamita! E daí? Você vai saber diferenciar na hora? Porra, ah, vocês estão... Cara, é Big Trouble in Little China, velho. É China. Cara, bicho, Little Italy, cara, tem italiano. Não, peraí. Little Italy tem italiano. Peraí. O amigo dele é chinês, ele fala isso o tempo todo. É. O Egg Shen é chinês, ele fala isso o tempo todo. O Lopan é chinês, ele fala que foi amaldiçoado pelos chineses. O negócio acontece em Little China, que é a pequena China, na porra de São Francisco. E tu quer me dizer que o cara é japonês, velho? Bicho, ontem estávamos eu e você numa festa, dois gordos juntos. O que, que todo mundo falava, Brunão? Que a gente era irmão. Então, velho, é aquela coisa. Gordo junto é irmão. Bolinho puxado junto é japonês. Tô nem aí, que se foda. Não é verdade? Não foi isso, não. É, não foi. É verdade, mano. Sacanagem, não. Ele se envolve em altas confusões, porque roubam o caminhão dele e acontece um monte de coisa. E aí depois o filme acaba, de uma maneira muito escrota. Agora, olha só, o Expresso das Costeletas, né, que é o caminhão do Jack Burton, aquilo ali que ele chegou, você sabe o que, que era aquele lugar onde ele chegou com o caminhão, né? Aquilo ali era o Ceasa do Japão. Era o Ceasa. E vocês lembram o que, que ele tava carregando no caminhão? Cara, era... Ai, meu Deus, agora esqueci. O que, que era, meu? Porcos. Por isso que ele é o Expresso das Costeletas. Tanto que no caminhão dele tem desenhado porco. É verdade. Mas sabe uma coisa curiosa? Eu já revi esse filme tantas vezes e eu fico esperando tanto aquela cena com os monstros, com o Kung Fu de meia boca, que eu esqueço desses detalhes. Sério, eu não me liguei muito nesses detalhes, não. Cara, é um detalhe que não presta pra nada, né? Sinceramente. Se ele tivesse entregando galinha, fazia diferença no filme? Cara, faria. Não faria, cara. Se ele tivesse entregando... cavalos, fazia diferença? Depende pra onde ele levaria esses cavalos. Se ele estivesse entregando virgens, faria diferença? Brunão, vamos combinar uma coisa. Muito pouca coisa nesse filme é realmente relevante, né? Nada, né? Nada é relevante. Nada o relevante, cara. Quer? A única coisa que é relevante é que a Kim Cattrall era gostosa. Pronto, é isso. E o Kurt Russell fica pagando mamilo o filme inteiro. Ele usa aquela camisa que eu nunca entendi essas camisetas americanas, cara. Que é, velho, a camiseta sai, né, com uma camiseta cavada, mas tipo assim, ela dá a volta na cintura, velho. Que porra é essa, bicho? Tira a roupa, ó, fica nu logo numa vez, porra. Vai ficar pagando mamilo o filme inteiro, que fazendo polêmica. Ah, se lascar. Não, e além disso, ele usa um figurino lá dele, que é uma coisa que as mulheres usam hoje em dia, que é a calça jeans por dentro da bota. Perceberam isso? Caraca, é mesmo, né, meu? Né? Puta que tristeza, velho. Caralho. Que merda, velho. Eu vou vender esse Blu-ray. Como é que eu compro esse Blu-ray? Caralho. Vou sortear ele. Tá quente aqui ou é só impressão minha? O orçamento dele foi de 2 milhões de dólares. Infelizmente, foi um fracasso de bilheteria. Ele conseguiu aproximadamente 1.800.000, 1.900.000, quer dizer, ele nem sequer conseguiu se pagar. Ele só virou cult mesmo, ele só virou famosão esse filme depois que ele foi pra VHS e DVD. Aí ele se pagou. Eu fico me perguntando por que será que não deu certo? Ah, por quê? Neguinho chegava. Cara, a primeira leva de neguinho que saiu do cinema falou assim: Meu irmão, fumaram pra cacete quando escreveram esse filme. Não vá assistir, que você vai perder seu tempo. Você que tá na fila, vai assistir o Curtindo a Vida Doidada, que é muito melhor. Porque, puta que pariu. Esse filme, em alguns aspectos, ele me lembra muito o Rapto do Menino Dourado. Por exemplo, os dois personagens, eles são pegos desprevenidos e são colocados no mundo de fantasia, a gente pode dizer dessa forma, e eles dois são muito descrentes do que acontece o tempo todo. Tudo bem que o Ed Murphy, ele não tava afim de fazer, vamos combinar uma coisa, a gente adora o Ed Murphy, certo? Mas ele não tava afim de fazer o Rapto do Menino Dourado, porque, cara, não, tá, ele não para de sacanear o filme inteiro. Tá, mas deixa eu só falar um negócio. O personagem do Ed Murphy no Rapto do Garoto Dourado, que eu não me lembro o nome dele agora, dá uma surra de lavada no Jack Burton. Não, com certeza, até porque o Ed Murphy é muito mais ator que o Kurt Russell, né? Minha opinião. Se encaixa muito bem naquele universo, por exemplo. O personagem do Ed Murphy, ele é um policial, ele é um detetive de Nova York que mexe com o submundo do crime. Quer dizer, não, o cara já viu o pior do ser humano. Aí do nada começa a aparecer demônio, começa a aparecer uma japonesa gostosa que luta pra caralho, um moleque careca que levanta as coisas com a mente. Então ele não consegue aceitar aquilo ali. E é o motivo que ele fica fazendo aquelas piadas. O Jack, na casa do nosso querido Kurt Russell, porra nenhuma. Ele, tipo assim, ele... Olha, eu atropelei um cara. Aí o cara vira e fala assim, ele é o Lopan, ele está morto há 2000 anos, ele é um fantasma. Ele, ah, beleza, tudo bem. Assim, sabe o cara, aquele cara meio mongol, meio golzão, mongol gigante? Ah, tá bom, tudo bem, então tá. Ele crê nas paradas, né? Olha só, vocês querem saber por quê que o Aventureiros parece bastante com o Rapto do Menino Dourado? O mesmo escritor, vamos lá. Não, não é porque ser o mesmo escritor que eu acho que não é. É porque simplesmente Aventureiros foi feito pra bater de frente com o Rápido do Menino Dourado. Pelo mesmo ano. Ele foi feito às pressas, dá pra perceber pela produção, né? Pra ser lançado 2 meses antes do Rápido do Menino Dourado. E é aquela coisa mesmo, cara. O cara entra numa fábrica de biscoito, pega um elevador, acaba no inferno. Não, cara, não peraí, faz sentido inferno, nenhum, velho. Não faz, peraí, velho. Peraí, num inferno não, porque eu contei pelo menos 14 infernos ali. É, ele vai chegando mais fundo no inferno, né? Aí, beleza, o cara, não, tranquilo. Agora nós, né, chegou aquela gangue lá, aquela gangue de japonês que luta bem rápido. Parece eu e o Bruno lutando Kung Fu, né, Bruno? Parece nós dois lutando com o fogo. O japonês tá bem rapão, os caras desenvolvem, sabe? Pula, que é uma beleza. Aí o cara vira e fala assim, ó, ela roubaram a minha mulher, eu quero comer ela, ela não conheceu ela, mas eu quero comer ela e eu quero pegar ela de volta. Cara, beleza, então vamos lá, gangue do balão mágico, todo mundo junto, unidos. Como é que nós vamos chegar lá? Vamos pelos esgotos. Cara, e lá nos esgotos, eles entram numas cavernas medievais e uns demônios chineses. Vocês estão pulando uma cena que eu acho que seria interessante a gente comentar, que é a primeira... Ah, tá pulando não, cara. A gente tá falando sobre tudo. Vai entender essa merda. Vai tentar entender essa porra. Vai lá. É porque é o seguinte, Alexandre. A gente, na verdade, tá falando primeiro dos absurdos loucos do filme, pra depois baixar cada cena em si. Sozinha, entendeu? Então, cara, o grande absurdo desse filme é ele ter sido feito, cara. Eu ia falar isso agora, cara. Eu ia falar isso agora. Porque é uma loucura, cara, do começo ao fim. O que eu percebi do problema dele é o seguinte: ele é pra ser uma fantasia. É uma história fantástica, uma aventura, uma coisa fantástica. O problema é que ela não poderia acontecer, cara, porque ela é muito irreal, velho. Cara, é uma viagem escrota que mistura tudo, cara. O bicho pega lendas chinesas com o Chewbacca, o irmão do Chewbacca tá lá. O irmão boboca do Chewbacca, né? Ele tem até uma faixa, cara, não sei se vocês perceberam. Você tem também um observador lá, um Eye of the Beholder lá. Cara, e o mais impressionante é que os caras gastaram mais de $100,000 só pra produzir esse bonequinho ridículo. Aí você tem chineses, gangues de chineses. Parece que o cara foi falando assim, cara, o que é maneiro botar num filme que se passe na Little China? Porra, gangue chinês, beleza. Anotou, gangue chinês. Porra, ontem eu tava jogando RPG e, porra, apareceu um Beholder. Foi maneiro, bota Beholder. Você viu o episódio do Caverna do Dragão? O olho do observador? Ah, vi. Ele mata ele com uma flor. É, bota, vamos botar? Bora. Bota aí. Bota Beholder. Aí você já jogou Mortal Kombat? Bota o Raiden. Caralho, bicho. Raiden. Eu tenho que falar sobre isso, velho. Eu tenho que falar sobre isso. Continua bota aí. Bota o Shang Tsung também. Bota o Shang Tsung também. É. Bota aí. O Goro. Bota o Goro. Bota o Shang Tsung com a cara do Kiko, porque na primeira... Peraí, só um pouquinho. Bota quem? Bota o Shang Tsung, Shang Tsung. O imperador do suco de pó. O segundo temporal, que é o Rain, que é aquele cara que é o bom da espada, né? O cara que faz um monte de pose com espada e o caramba 4. Na primeira cena que ele aparece, ele faz uma cara olhando assim meio de lado. É a cara do Kiko. É verdade. Aí você ainda bota no filme três malucos, uma gangue do Do-Re-Mi aí, dos três malucos do cacete, três elementais, um do vento, um do sei lá o quê e um do raio, né? Um da chuva e um do raio. Você bota também uma repórter inexperiente que entra e sai do filme e... Tanto faz. O filme tem que ter um par de peitos, vamos botar aqui em Catrol. Bota uma advogada que luta pelos direitos humanos das meninas chinesas que são sequestradas pelas gangues de chineses que usam óculosinho de persiana única. E branco. Cara, as interjeições do Miotti são as melhores. Ele fica calado o programa todo. Aí ele fala assim, gaga, não sei o que, dos óculos. Aí o Miotti, e branco. Você bota também um maître de restaurante que sabe mais da cultura do que todo mundo junto. Isso. Aí você bota um cara pra ser o Yoda da parada. Você pega uma mistura do Yoda com o Mestre Miyagi. Isso, Yoda não, Mestre Miyagi. Por isso que botaram o mesmo dublador, né? Exatamente. É, eu acho que o meu problema é esse. Quando eu ouço a voz dele, eu acho que é o Yoda. Não, é o do Yoda com o Mestre Miyagi, cara. Tipo assim, Mestre Miyagi com o meu Yoda nasceu aquilo ali. Nossa, aquele chinês com o olho torto ali. Uma outra curiosidade, esse velho maluco, né, que é o Egg Shen, o Victor Wong, ele também fez o papel de velho maluco no Rapto do Menino Dourado. Ele era um mestre tibetano. Era o tibetano maluco que roubou $100 do Ed Murphy. Já sei então quem foi o filho da puta que contou que o Rapto Dourado ia fazer sucesso pra caralho. E aí que falou, porra, como é que tu sabe? Não, eu tava no filme. Ah, então tu vai ser o mestre chinês aqui do... Ai. Só pode, cara. É boçal, né, velho? É boçal, né? Porque eles pegam o mesmo personagem, o cara fica xingando o Jack o tempo todo, ele tem aquele humor sacana que o tibetano do filme Dead Man, ele é muito escroto, velho. Ele fica tirando meleca e se pegando no casaco. Cara, depois a gente fala desse filme. Fala do Aventureiros, bicho, porra. Como é que fala dessa merda, bicho? Ele fala o quê nessa bosta? Vamos mudar o programa, ó, galera. Aventureiro é proibido cu do meu cu, tá? A gente vai falar agora do menino do Rápido Dourado. Menino Rápido Dourado era um menino... Não, porra, parou. Corta. Tá quente aqui ou é só impressão minha? Eu tenho umas certas curiosidades sobre esse filme aqui, olha só. Então vai lá. Ele, quando foi lançado, foi assim, unanimamente, ele foi apedrejado. E foi tratado pela crítica em geral como uma imitação sem vergonha dos Caçadores da Arca Perdida. Sem direção nenhuma e cheio de excessos. Olha só. E aí, o nego começou a tentar entender que porra era aquela, né? Porque assim, na verdade, foi sim um filme que serviu, que deveria servir, pra brigar, pra fazer um contraponto com o Rápido do Menino Dourado, que tinha sido um grande sucesso. A gente sabe que tem muito disso, né? Você tem aí, sei lá, tem um filme de terror com... Terror não, né? Porra, terror, desculpa. Tem um filme de comédia em que tem um vampiro que brilha, aí de repente o que é que acontece? Eles fazem uma série de televisão com vampiros que escrevem diários, só com uma coisa nesse sentido assim. E aí a gente vê aí muito isso. Hollywood, a indústria de cinema, da televisão, tem muito disso, né? E aí acabou saindo essa cagada aqui que, final das contas, vale mais pela questão emocional mesmo, porque o filme, puta que me pariu, velho. É uma ideia feia demais. Deixa eu só fazer uma pergunta pra vocês todos. Bota ele, um DVD dele, o Blu-ray, do lado do Transformers 3. Qual vocês preferem ver? Ele. Esse daqui. Cara, esse daí. O filme pode ser a porcaria que for, mas ele diverte. Não, ele é divertido. Assim, a gente pode criticar, sacanear e tudo, mas eu acho ele divertido. Eu acho que vale a pena ver ainda. Existem filmes que são tão ruins, mas tão ruins, que dão a volta e ficam bons, cara. Você fica bons. Eu sei do que ele ia falar agora. Deixa eu falar. Você, que você cala, cala a boca. Cala a boca. Deixa eu falar quem tá falando agora sou eu. Senão eu vou te derrubar. Fala, cala a boca. Pra acabar agora. Fala. Cala a boca. Existem filmes que são tão ruins que dão a volta e ficam bons. E aí você assiste aqui e você fala, cara, não é possível que Neguinho fez uma merda dessa. E estão achando que tá bom, cara. Sacou? E aí você se diverte com aquela merda toda. Um dos exemplos é Os Aventureiros do Bairro Proibido, cara. Ah, bom. Pensei que você ia falar outra coisa. E ele está junto na mesma estante com os Mestres do Universo. Perfeito! Quando é que saiu o Jurassic Cast de Mestres do Universo? Acabou! Eu tô cansado dessa merda, tá? Eu podia estar curtindo minha filha, eu tô aqui gravando essa babaquice. Tchau pra vocês. Fui embora. Mas aqui, toca o programa aí, Alexandre. Tá quente aqui ou é só impressão minha? O filme é tão idiota. Mas tem aquela parte emocional também, né, Miotti? Eu, quando assisti esse filme a primeira vez, quando eu comprei o Blu-ray, né, revi na alta em HD, eu tive aquele sentimento, que é o que a gente tem muito por esses filmes imbecis dos anos 80. Eu tive muito aquele sentimento de, porra, cara, eu lembro que esse filme passava sempre em dezembro, quando já tinha acabado as provas, a pressão da escola, que, porra, eu tava em casa, aquela chuvinha gostosa aqui em Brasília. Janeiro, nas férias e tal. Então, assim, desperta aquele lado sentimental nosso. E concordo com você, é um filme que diverte, sim, porque tem os personagens carismáticos. Com exceção do personagem do Kurt Russell, o Jack Burton, que eu acho que puta que me pariu. Não, sério, não podia. Não, ele é divertido também, cara. Ele é divertido. Ele só é idiota, mas. Ele é imbecil, velho. Ele é divertido, ele é imbecil. Mas assim, tem a Grace Law, que é a Kim Cattrall, que é aquela advogada idealista. Pô, tem o próprio que o Alexandre tava falando aí agora, daquele chinês que é o amálgama do Yoda com o mestre Miyagi. Então tem e é sempre bom você ver aquele universo fantasioso de monstros e fadas e demônios e tal, que não sei o quê. É bacana de você ver, sacou? Mas, porra, quando você vai fazer uma análise crítica, que é o que mais ou menos a gente faz, a que a gente tenta fazer aqui no Jurassic Cast, pela madrugada, né, bicho? Aí caga tudo. Caga tudo. Agora... Mas vamos lá. Uma coisa, a gente tem que admitir uma coisa, pelo menos nesse filme. James Hong, o David Lopan, é muito carismático, cara. Tanto na versão velho, ameixa seca, quanto na versão fantasma da ópera, cara. Eu tenho um problema com esse ator, sabe qual é? Eu sempre lembro do Quanto Mais Idiota Melhor. Não tem outra coisa. Eu sempre vejo ele e lembro do pai da namorada do Wayne. E eu lembro do mestre de arrotos do Melecão no... Esse é bom. Vingança dos Nerds 2. E eu lembro do Metri do restaurante chinês do episódio do Seinfeld do Chinese Restaurant. Que é ele. Eu não lembro de nada. É normal. É Alzheimer, meu. Tchau, Alzheimer. É. Mas olha só. Cara, o que eu acho que... Porque o Miotti fez uma pergunta que... Pô, Miotti, você tá de parabéns, cara. Você trouxe um assunto que eu gostei. Botar Transformers 3 e esse filme junto, por que que eu prefiro os Aventureiros do Bairro Proibido? Sabe uma coisa que esse filme... Por que que esse filme é melhor? Ele não se leva a sério em momento algum, cara. Ah, mas nem poderia, né? Nem poderia. Entendeu? E o Transformers 3 é completamente o contrário. Ele tá sempre te achando, sabe? Fazendo caras e bocas e não sei o quê... E o Aventureiros, cara, é trabalhado na galhofa o tempo todo, sacou? Você vê a cara do Kurt Russell, cara, você fala, não tem como ser um filme sério. Um filme que tem um Kurt Russell não tem como ser sério, né? Não, um filme que um cara chega pra mulher e fala, se em 15 minutos a gente não voltar, ligue para o presidente. Isso. Então, vocês querem uma consultoria de como ser uma gangue fora, não é? Sim, sim, sim, precisamos de ajuda. Sim. Blastoise! Pois bem, primeiro tem que ter noção de uma coisa. Atitude é tudo. Podem tirar esse sorriso idiota da cara de vocês. He, he, he. Tá rindo de quê, ó retardado? Quero todo mundo fazendo cara de mal. Mas como fazemos cara de mal? Ah, franze a testa, coloca o queixo pra dentro e faz força, idiota. Quem foi que peidou, velho? Como é que pode uma coisa dessa? Pô, cara, acho que foi mal. Eu acho que eu exagerei na maldade. Pô, moleque, deixa de ser porco, bicho. Aí, meu irmão, já falei que foi mal, porra. Tá querendo levar outro? Ok, ok. Só não sejam tão malvados assim. Certo, certo. Agora precisamos mudar o figurino de vocês. Precisamos de ombreiras e camisetas de número maior. Mas peraí, por que a camiseta com número maior? Ora bolas, nunca viram o dominó? Aquilo é o ícone da maldade. Porque pra sair na rua depois de cantar tão mal daquele jeito, os caras têm que se garantir na maldade. Isso é maldade pura. É, faz sentido, isso aí é verdade. É, não, é verdade, faz sentido. É, tem razão. Vocês estão falando da Kim Cattrall e eu concordo, ela tá muito bem nesse filme também, mas aquela Miao Yin, aquela menina que fazia chinesinha de olho verde, também tava muito bem apresentada, cara. E não fala mas... nada, não precisava falar nada também não, fala nada. Peraí, não, minha. Só falando um negócio, o Nerdmaster. A Kim Cattrall tá uma canastrona agressiva nesse filme. A cena que eu vou falar pra vocês, vocês vão perceber isso. Eles estão saindo do esgoto lá, fugindo dos caras. É. Ela tá no meio do túnel e ela começa: cadê o Jack? Cadê o Jack? Cadê o Jack? E o Jack aparece, dá um beijo nela. E ela faz uma cara de: é isso aí, meu irmão, vamos nessa. Cara, não. Que é inacreditável. Ela é não, muito. Essa Grace Liu que você falou aí, a japonesa do olho verde. É, o nome dela é Suzy Pai. E ela não é chinesa. É, na verdade, ela é. Ela é americana. Ela cara, nasceu em 1962 e ela pousou na Playboy. Pô, você olhando pra cara dela, você vê que não é chinesa, né? Isso, velho, era o que eu ia falar. Porra. Mas, cara, por que ele fala cara, que ela é, ela é chinesa, velho? Porque... Mas sabe o que é engraçado? Que quando eu vi esse filme quando eu era pequeno, eu achava que ela era chinesa mesmo. Ah, eu achava também, eu achava também. Pois é, aí quando a gente cresce, você vê que não é. Ah, mas também vão contar, vão levar em consideração que metade do elenco de extras daquele filme não é chinês nem aqui, nem na China, né? Cara, aí começa aquela confusão da porra. O Jack, ele simplesmente perde o caminhão, né? Porque ele perdeu o caminhão? Porque ele se meteu numa gangue, numa briga de gangues, e que o pessoal grita mais, faz alguma coisa, ele corre, e aí peraí. Se fode, antes, né? Antes disso, a gente precisa discutir a cena que o Jack tá jogando lá algum jogo que a gente até hoje não descobriu o que que é. É Dama do Inferno, aquilo ali. Olha aí o cara, submundo. Tu conhece, né, seu filho da puta? Há pois coisas é. Na Terra que vocês não imaginam. Pois é. Aí vem o chinesinho e fala: ó, eu preciso do dinheiro, vamos fazer uma aposta. E aí, cara, eles resolvem apostar num jogo de cortar garrafa no meio, cara. Que porra é essa, cara? Duas cenas da entrada do caminhão no bairro chinês, propriamente dito, que eu quero chamar a atenção, que é muito surreal. A primeira é aquela velhinha que tá cortando o pescoço do frango na varanda da casa. O que aquela mulher tá fazendo, cortando o pescoço de frango no, na varanda? Aí, minha senhora, Só, você sabe como é que eu chego no lugar tal? Ah, ela fecha a porta na cara. Obrigado, viu? Um abraço pra senhora e também. E deixa o frango lá fora. Deixa o frango lá fora. E aquilo a... era uma macumba que ela tava fazendo, bicho. Certeza. Ah, peraí, peraí. Só um pouquinho, só um pouquinho. Só um pouquinho. Tem alguma lei que proíba cortar, degolar um frango num paraçapu? Não, não, cara, mas não é isso. Vocês estão muito, muito chatos. Vocês estão muito chatos. Não, e a outra, aquela gangue de chineses genéricos, né? Todo mundo ali pra lutar com o Gifu. E de repente me aparece um careca com coldre, com duas cintos de balas. O que, que aquele cara tá fazendo com bala, com cinto? E duas pistolas de ouro ainda por cima, né? O cara tá lá parecendo um bandoleiro mexicano no meio dos chineses. Cara, chinês. Que bigode, né, bicho? Parabéns, velho. Cara, não, aquele chinês... Ele é o mesmo chinês, ou o mesmo vietnamita, do Die Hard, né? É o mesmo cara, com a mesma roupa, com o mesmo cabelo, as mesmas armas... Não é brincadeira não, cara. É que em Hollywood só tinha esses caras, bicho. Aí a gente vê os mesmos caras, os mesmos bandidos. Eles devem ter um sindicato de capanga, né? Sindicato de atores pra fazer papel de capanga. Que eu chamo o próximo da lista do sindicato dos capangas aí. Nós isso. Temos. Eu queria, por favor, meia dúzia de chineses maus. Olha, nós temos um aqui, um chinês muito mau, que inclusive fez figuração no Die Hard, se você quiser. Ah, eu quero ele sim. Ó, oh, mas eu só tenho ele, eu não tô sem, a roupa dele. Não, pode mandar ele com a roupa do filme anterior lá, que não tem problema não. E cara, e todo mundo grita muito nesse filme, né? Vou falar um pouquinho daqueles mágicos lá, o... Trio Parada Dura. É, o Trio Parada Dura lá, o Trio Los Angeles. O cara vai e fala assim, cara, ele é muito mal, ele é o deus da guerra da casa do caralho. Aí nego, meu Deus, como é que a gente vai matar esse cara? E você que tá assistindo fica assim, velho, como é que é um caminhoneiro... que não sabe nem escrever direito, vai matar essa porra. O cara é um deus, velho. E, cara, aí o cara vem, velho, ele é tão mal que ele vem assim. Não, o melhor de tudo, você não disse. Entra os temporais com aqueles chapelões sombreiro de palha gigante. É, cara, aquilo, aqueles chapelões na China, era pra catar arroz, né? Aquele ali era pra fazer sombra pra família inteira, né? Ele fica até meio... Ele perde o equilíbrio com aquela merda, velho. É engraçado que ele vai fazer uns negócios lá, aí a cabeça vai pra um lado, o corpo vai pro outro. É engraçado, não, caralho. Melhor de tudo é quando eles entram em cena e cada um mostra as armas. Aí aquele baiacu, né, o cara que incha... Puxa, dois punhais maneiros, aqueles punhais são maneiros. É o Van Damme chinês, cara. Aquele é a cara do Van Damme, velho. Não, não, não. Aquele ali é o irmão pobre do Chong Li. É igualzinho o Chong Li mesmo. É o fundo peitoral asiático maior do cinema. Só perde pro Chong Li. Os bracinhos, né, cara? Os bracinhos. Aí puxa o punhal maneiro, legal. Aí vem o Kiko magrelo, né? Puxa uma porra de uns bastões que esticam e fica uma garra de tigre. Sabe o que é aquilo? Sabe o que é aquilo? Coçador de costa, cara. Aquilo é bom, velho. Puta merda. Mas o melhor de todos ainda não chegou. O melhor de todos é o Raiden, que estica as mãos e começa a rodar um helicóptero em cada mão. Isso, pirocóptero. É, ele bota duas colheres, né? Porque o que ele tá girando ali são duas colheres, né? Parece colher, cara, aquilo ali, cara. Ele fica girando aquilo ali, mas pra mim a melhor é a apresentação deles, cara. Eu acho muito engraçado que o bicho falasse agora. É o deus da guerra do Oriente Médio de Pitamonhangaba. Aí depois vem outro. Cara, é muito particular o som que eles fazem, velho. Cara, se eu fosse o Lopan, eu ia falar: vem cá, os três filha da puta, vem aqui. Você não sabe lutar quieto, não? É, você sabe o que é aquele cara? Sabe o que é lutar quieto, não, porra? Volta lá e faz de novo. Essa cena da apresentação é aquela cena em que o Lopan tá querendo ver qual das duas meninas de olho verde serve. Essa mesmo. Tá com ele, né? O engraçado é que os caras, quando estão fazendo essa palhaçada, é porque o Lopan mandou chamar. Não, vem, agora vem, faz o teu show aí, Pra que serve essa cena no filme, velho? Pra mostrar que eles eram muito bons nas artes marciais, entendeu? Acho que é por isso, cara. Faz sentido nenhum essa cena. Nenhum. Não faz mesmo, não. Não faz, o cara, na verdade, não faz, velho. Não faz, cara, porque o final da cena. Cada um pega uma espada, voa e chega lá em cima, toca no ovo brilhante do Shang Tsung lá e... Ah, elas têm olho verde mesmo. É, verdade. Cara, sinceramente, eu não sei como é que a Kim Cattrall não caiu na gargalhada no meio daquela cena, cara. Deve ter erro de gravação dela rindo nessa cena, cara, porque é muito ridícula essa apresentação deles, cara. A gente tá se acabando de rir aqui, cara. E aí vem o cara e faz... Faz aí, Calaveira. Cara, tá muito igual, velho. Faz aí o gordinho. Faz aí a apresentação do cara. Ele xinga em coreano, aí ninguém entende. Ih, filha da puta, meu Deus, tá puta minha cueca. Cara, é muito sem noção. Aí vem esse cara, faz essa palhaçada toda. Pra nada, cara! Pra nada! É porque o Lopan chamou eles, o Lopan invocou eles, né? Aí eu acho engraçado, eu acho que eu fico imaginando, porque não mostram o Lopan na hora que tá os caras fazendo essa palhaçada. Eu fico imaginando o Lopan conversando com o olho do observador. Porra, bicho, toda vez que eu chamo esses caras essa palhaçada, mas que merda! Eu acho legal, eu tô dizendo também que eu acho formidável. Porque não tem porra nenhuma pra se debater desse filme que não seja esculhambar ele, tá, internet? Se você não gostou, foda-se. Não tem como falar, não tem o que falar dessa merda. Não tem o que falar dessa merda. O cara me vira e faz assim: ele é o Raiden, né? Beleza, tá, tranquilo. Ele posa no puteiro, que é um puteiro. Se você não entendeu, internet, com aquilo ali que ele é o de lisão, é um puteiro. Fala assim: meu Deus, é o deus do trovão, é o Raiden. Tá, aí o bicho vai e começa. E joga raio pro teto. Pá! Aí joga raio pro chão. Pá! Cara, vai reto, filha da puta! Não, esse rei. Ele não tem controle! Ele não tem controle, sacou? Ele falou, cara, atira pra frente! Os caras estão na tua frente! Não, ele fica. Pá! Pá! Aí começa a desmoronar tudo na cabeça dele! O Melhor de tudo. Melhor de tudo é o Raiden genérico descer pelo buraco segurando no raio, como se fosse a Mary Poppins segurando. Isso! Ele sobe no raio e desce no raio. Quer dizer, ele não voa sozinho, ele tem que ficar pendurado no raio pra poder voar. Não faz sentido, né? Nenhum, né, cara? Nenhum. O John Carpenter, ele filmou umas cenas que você tem certeza que é só pra queimar o orçamento. Eu queria perguntar, fazer um parênteses aqui. Vocês aí, vocês têm conhecimento de que é proibido sobrar dinheiro ao fim de um filme? Cara, deixa eu te falar um negócio. Se você tem o dinheiro pra fazer, cara, você gasta essa... Você não devolve essa porra pro estúdio... Nem por um cacete, você gasta com puta, gasta com uísque, fuma. Cara, se vê, mas você não devolve, cara. Você não devolve. Esse filme tem tanta cena desnecessária. Uma que me vem na cabeça aqui agora. Esse filme, a cena desnecessária, a maior cena desnecessária desse filme é quando começam os créditos e quando termina. Isso, exato. Pois é. Mas assim, uma cena desnecessária é aquela quando eles estão no esgoto. Aí sai um monstro. Aí pega um chinesinho. Isso. Aí o bicho vai, o japonês do olho torto. O. Como é que é? O chinês do olho torto. O. Como é que é? Egg Shen. É o. O ovo estrelado aí, vai. É, o ovo estrelado lá, vai. Ele tá com uma bola de que explode. Um magia de camponês. Ei. Aí o bicho, ela nunca mais vai sair de lá. E porra, pronto, é isso. Acabou. Agora os caras... Um animatronic me mata um personagem, me paga um figurante, acabou. Ela nunca mais vai sair dali. Não se explica de onde veio, pra onde foi, pra que serve. Nada. Que era, saiu essa gonorreia da parede, ela nunca mais vai sair. Isso. Gente, olha o teatro. Ela... nunca mais vai sair. Ninguém nunca mais vai ver aquela merda. Cara, outra coisa que eu não consigo entender é o primo do Chewbacca, cara. O Chaka. Cara, o Chaka, velho. Eu não sei por que ele aparece ali. Porque, assim, ele aparece, sequestra a gostosa lá, aí bota ela numa sala e vai embora. E aparece só no final do filme, cara. A roupa era alugada. Podiam ter usado ele na luta final, aparecia, enfrentava... Nada. O bichinho era manco, o bichinho era débil mental, manco, porra, sacanagem. Caralho! Débil mental, manco. Pior que era mesmo, ele arrastava o pé. Ficava no deixa-chuto danado ali. É pra nada aquela merda, velho. Não é pra porra nenhuma. Não, porra, serve pra ser feio pra cacete, né, velho? Caralho. Porra. Não, é uma cena, cara, é tão bacana esse filme, porque assim, como é que eles entram no inferno, né, antes de irem pelo esgoto, como é que eles entram no inferno? Não, peraí, antes de eles entrarem no inferno, como é que eles resolvem ir resgatar a Miawin lá, que eles vão lá no puteiro, e o Kurt Russell, cara, vai de Clark Kent, velho. É? Cara, ele vai falar que quente, mas assim, a atuação dele parece aquele tipo de tarado sexual que quer comer uma cabra. Isso. Ele fala, como é que estão suas meninas? Não, e ele fica todo falante, todo, né? Eu não sei o que, menino. É, a senhora poderia me mostrar algum dos seus produtos e tal? Algum de vocês entendeu qual era o plano ali? É, tinha plano? Não, pois é. E enfiar a porrada de todo mundo e pegar. Não, aí, isso é um grande plano, né, Napoleão? Peraí, melhor do que esse plano, só o plano de entrar na central lá dos inimigos, que é os caras entrarem como técnico do telefone, porque ô segurançazinha de merda. Porra, é isso mesmo. Caraca, velho. Olha, peraí, telefone no inferno, né? Não precisa se preocupar, não. A gente vai entrar, a gente vai arrumar o telefone. Não, levanta, não. A gente tá indo já, tá? Obrigado. Tchau, beleza, hein? Tchau, lá, porra, que segurança é essa? Os caras entram assim, sem mais nem menos, tchau e benção. Oh, que beleza de segurança, hein? É por isso que o Lopan tá treinando o bolão Reco-Reco e o Azeitona, bicho. Porque ele já tá cansado daquela porra, daquele RH que contrata esse segurança de merda, velho. Cara, imagina, você é o guardião das portões do inferno, do elevador do inferno. Não é nem os portões, é o elevador. O teu chefe é o capeta. Chega um cara e fala, eu vou entrar. Se vira aí, foda-se aí. Cara, eu... Dane-se, cara. Velho, você é louco, foi meu amigo. Você só entra... Peraí, chefe, tem um capeta, tem um negócio aqui, pode deixar entrar? Cara, eu ia encher muito. Eu ia ser mandado embora. Mas, bicho, fazer merda quando o teu chefe é o capeta? Meu, você é louco, velho, você é louco. A antessala do inferno, eu sempre pensei que fosse um purgatório. Mas, na verdade, é uma fábrica têxtil, né? Que é um monte de... Um monte de japonesa, não de chinesa, fazendo bermuda velha com as... Costurando botão, né, velho? Eu acho tão maneiro essa cena, porque, tipo assim, eles têm que invadir o inferno. Beleza, olha que merda. Se pega o elevador, acabou. Ou seja, quantas funcionárias eles já não perderam aquilo ali, né? Então, minha filha, você tem que ir lá pro quarto andar. Ah, tá. Qual elevador que eu pego? Da esquerda. A mulher é meio idiota. Falou, ih, pegou da direita. Acabou, foi pro inferno, nunca mais fachada, né? Olha a quantidade de pessoa que se perde assim, né? Não, velho? E são aqueles que estão dentro da piscina dos mortos ali, né, cara? É, cara. Que é uma água limpinha, né, bicho? Não, porque é ali beleza, né? Porque é inferno do óleo fervente, inferno de ficar de cabeça pra baixo, inferno de ter a pele tirada, inferno de ser queimado vivo, inferno do inferno, porque vai gostar de inferno assim no ré que o parta. Não, mas é porque o Lopan era um bicho mau, cara. O Lopan, cara, é o catiço da planície, velho. O catiço. O bicho é o cão, cara. O bicho não tinha carne, velho. Ele só tinha osso e pele, cara. É por cara, isso. Cara, ele tá há 2000 anos... Alexandre, vamos comigo. Ele tá há 2000 anos sem bater uma p***, bicho. Ele não sabe mais o que é cagar. Ele tá com a vontade de cagar há 2000 anos. Porque do jeito que ele tava, ele foi transformado em fantasma. Velho, ele devia estar com vontade de cagar. Ele tá há 2000 anos com aquela porra presa dentro dele. Velho, é muita... Eu ia ficar muito indignado. Eu ia ser muito mal, cara. Mas o Lopan não é um cara tão mal assim, né? Ele não é um cara tão mal. Ele só queria ter amigos. Ele é incompreendido. Na verdade, ele queria uma japonesinha pra tirar o atraso. Ele queria dar uma, ele queria dar uma. Sabe quem podia substituir o Jack Burton, o Kurt Russell, cara? Nos anos 80, ia dar direitinho, cara. Eu já falei isso no Caça Fantasma, vou falar de novo. Podia ser o Didi Mocó, cara. Por quê? Porque ele fica esculhambando, ele fica esculachando assim as coisas e tal, né? O bicho fica, essa é PC, não sei o que, seu velho, não sei o que. Não, o melhor de tudo é ainda nessa cena do Lopan velho. Ah, fala sério, cara. 2000 anos e tu não encontrou uma mulher de olho verde e tu tá procurando no lugar errado, meu filho. Não, e é legal, porque era assim, precisava ser uma chinesa de sangue puro, se eu não me engano eles falam isso, que tinha olho verde. Mas na verdade, quem falou isso foi um grande troll. Porque na verdade deveria ser qualquer mulher de olho verde. Porque aqui em Catral, cara, ela é americana, não é? Uma coisa assim? Não é isso. É o quê? É que então? Assim, o Lopan já tá tão maluco, cara, tá tão necessitado que ele fala: olha só, dane-se, se tem duas de olho verde, vou casar com as duas, que eu acerto em alguma. Ele olhou aquela chinesa e ele falou: isso aí tá com a cara de australiana do cara. Essa mulher aí não é chinesa, não. Havaiana. É, essa mulher tá com a cara de havaiana que eu vou te contar. Não, é porque tem aquela história, né? Na mesma cena da história do Lopan velho, ele chega no companheiro chinês do Kurt Russell, né? Ah, me conta da Miao Yin, como é que é a mãe dela, como é que é o pai dela. O pai dela é um homem santo, né? Porque tem que ser pra mulher ter olho verde e tal e coisa. Aí depois ele encontra a Kim Cattrall, também de olho verde. Ué, duas mulheres de olho verde? Nossa, eu tirei na sorte grande, que beleza. Ganhei na loteria. Porra, é. Nunca saiu de casa não pra ter ver que tem mais de uma mulher de olho verde no mundo, cara? Que é isso? Não, e é legal é assim, porque a gangue do Remy trabalhava pro Lopan, né? Sim. E assim, o cara vira e fala assim: olha, me arruma uma mulher de olho verde, beleza. Aonde que eles vão procurar ela? No aeroporto. Cara, vamos lá no aeroporto, lá tem tanta gente, vai que a gente dá sorte. Tá chegando um avião da China? A gente pega alguma chinesa lá e vê se ela tem olho verde. É. Cara, não faz sentido nenhum. Cara, olha só, não faz sentido nenhum. Eles irem em cima daquela outra chinesinha coitada que a menina lá tá indo lá pegar no aeroporto. Primeiro, quem é aquela chinesinha que em lugar nenhum da história explica quem é aquela menina? Segundo, por que que a advogada tá indo buscar aquela menina no aeroporto? Aí vai agora, já que o Manuel não quer fazer a teoria da rapariga, então eu vou fazer a teoria da rapariga agora nessa história. A Grace Law é uma agenciadora. Porque olha, é o motivo pra ela ter ido na porra do aeroporto buscar aquela porcaria daquela chinesinha, cara. Porque ela ia levar, em vez dela ir pro puteiro do White Tiger, ela vai pro meu. Ela vai ficar lá no meu, na é minha casa. Exato, cara. Só pode. Não, não tem explicação nenhuma, cara. Nenhuma. Aquela menina entra naquela cena, sai, eles correm atrás dela. Por que eles estão correndo atrás dela, cara? Nem olho verde ela tem. Não faz sentido, cara. É mesmo, né, velho? Olha, eu tô olhando aqui, porque esse filme é tão legal que eu tô aqui, tipo, jogando, sacou? Eu tô nem aí. Aí eu acabei. Eu tô um pouco me fudendo com esse programa, velho. Esse filme é tão escroto que eu tô olhando aqui, é o Peter Wong, que é o Rain, que é um cara do. Ele fez o rapto do menino dourado, cara. Também! Olha aí, também. Cara. Puta merda. Também, velho. Eu tô sério. Deixa eu continuar jogando aqui. Continue essa porra. Não quero fazer essa merda. Tá quente aqui ou é só impressão minha? Você lembra da cara do chinês na hora do elevador, depois que eles tomam lá a bebidinha? Pois é. Era onde eu queria chegar. Cara, eu tô ligadão, velho. Eu tô ligadão, cara. Aquilo ali é xarope de crack, velho. É porque na época tem poesia. Cara, é outra cena que não faz o menor sentido. Não, fala a verdade, Bruno. Essa aí faz. Porque é o seguinte. É um bando de Zé Cueca, sacou? Tipo um capitão de um bando de capitão cueca indo enfrentar o capeta e os subalternos do capeta no inferno. Aí o que que você pensa, porra? Esses filhos da puta estão brigando contra o Lopan há séculos, né? Sei lá, um tempão. Eles nunca conseguiram fazer o que eles fazem. Por que que dessa vez eles vão conseguir? Só porque tá com o Jack? Aí o velho deu uma esporrada no vidrinho, tocou uma punheta no vidrinho, fez aquele xarope de crack lá e deu pros caras falando: ah, esse aqui é tipo um tônico, sacou? Pra vocês ficarem muito fortes. Aí você pode pensar, velho filho da puta, por que que ele não fez isso desde o começo, né? Ele só fez agora, porque também não fala também o que que ele fez, né? Porque foi na hora que ele encontrou um bar, né? É verdade, é. Porque tinha que ter copo, né? Porque não dava pra todo mundo participar mesmo. Mas é complicado, e aquela, né? Não, o melhor de tudo é quando o Jack pergunta lá pro Egg Chen, o que é que tem nesse negócio? Ah, é uma poção que vai fazer a gente poder lutar melhor. E o que, que isso vai fazer com a gente? Isso entorpece, faz você ver o que não podia ser visto, ouvir o que não podia ser ouvido. Caralho, isso aqui é pra quê? Pra eu ficar tendo alucinação, filha da puta? Então, porra, e agora eu vou desvendar... vou desvendar o filme, cara. Lá embaixo não tinha nada, cara. Não tinha porra nenhuma. Esses caras descem, eles estão noiadão com essa droga que o velho louco deu pra eles. Eles só chegaram lá embaixo e começaram a ter alucinação, cara. É só isso, bicho. É só isso. Sabe quando é que eu tive certeza de que aquilo tudo foi ilusão, que aquilo tudo foi uma coisa de viagem de ácido? Quando apareceu aquele templo chinês antigo com escada rolante neon. Puta merda. Nossa, nossa. Tá quente aqui ou é só impressão minha? Essa melhor cena é como eles mataram o Raiden. O Egg Chan aparece no teto. Sobe aqui, toma o gancho. Os caras estão subindo, o Jack é o último a subir. O Raiden tá vindo pra disparar raio pra lá, raio pra cá, sem acertar em ninguém, óbvio. Tá, e agora? Como é que a gente mata o Raiden? Ah, tem um ídolo de pedra pesadíssimo aqui, vamos jogar ele. Eles empurram o ídolo, assim, pra cair? Não, eles levantam o ídolo e jogam de pé o ídolo. Que porra de ídolo pesado é esse que eles pegam, levantam e jogam de pé como se fosse uma peça de Lego? Toma. Mas eles estavam cheios de crack, o crack que o velho deu pra eles, você esqueceu? Cara, é qualquer coisa, bicho. O diretor fez isso na hora, cara. Pô, e aí, como é que a gente vai vender, ganhar do cara? Aí ele olhou assim e tal, olhou pra um lado, olhou pro outro. Ah, aquilo ali, pega e taca no cara. Ah, mas é pesado. Não, né, não, pode pegar e dar dois da conta. Dois da conta. Levanta e joga no cara. Cara, só pode ser, bicho. Porque não faz o menor sentido, bicho. Tá quente aqui ou é só impressão minha? Eu preciso que o Calaveira conte o final do filme. É, a gente precisa falar desse final, cara. Qual? Era o final do filme, o final mesmo. Acaba, cada um vai pro canto. Parece desenho do He-Man acabando, cara. É, acabou, é tipo RPG, sacou? Se juntam os heróis fodões, matam o bandido, se despedem, cada um vai seguir teu rumo. É, mas aí não ia dar certo o Didi ser o Jack, não. Por quê? Porque o Didi ia querer pegar a mulher, o Jack não pegou. Ah, é verdade. Ele é muito gostoso, velho. Ele não para, ele tem que pegar porcos. Ele tem que pegar os porcos. E tem a deixa pro segunda parte, né? Pra fazer o segundo filme. Justamente aí tá o cara. É, galera. É o que eu ia falar, cara. Aqui é o Jack. Nós estamos entregando o porco. É isso aí, podcaster. Bom dia, internet. Vamos ler a leitura de mesa e pá, que não sei o quê, que não sei o quê. Aí, de repente, mostra o monstro na caçamba do caminhão, o que já é um absurdo. Como é que aquele filho da puta se escondeu ali? Ninguém viu, né? Aí aparece aquele o primo pobre do Chewbacca, ele se escondendo ali. Na hora que ele aparece, eu juro por Deus, eu pensei que ia aparecer aquela risada do Michael Jackson. Eu foda. Eu quero que o Miotti caia morto se eu estiver mentindo. Cara, é sério, eu sempre achei. Porque a Globo sempre congela o filme naquela imagem. Aparecia aquela imagem, congelava o filme, subia o crédito rapidão, pra você não ver quem é aquela merda, e acabava e tocava pro Malhação. Acabou. Tá quente aqui ou é só impressão minha? Desculpa, gente, foi mal. Você tinha algum amor por esse filme? Cara, esse é o tipo de filme que é pra você chamar uma galera, botar ele e morrer de rir com os problemas. Isso, vai dar risada, é. Ó, esse filme passa na regra dos 15 anos se você mudar o teu ponto de vista. Isso. Em vez de achar que era um filme fodaço, você acha que é uma ótima comédia. Isso. É uma comédia, é um filme divertidíssimo. Se você juntar todo mundo, assim, uma galera que gosta de falar besteira, gosta de ver filme, botar numa sala, botar, pode ser o Blu-ray mesmo, porque o HD dele tá bem feito, tá bem convertido, não tá granulado, tá legal mesmo, sacanagem não. Eu não iria dar alguma dica pros internéticos se não fosse, se não valesse a pena. Tá bacana. Então junta uma galera que gosta de falar babaquice durante os filmes, gosta de apontar os defeitos e tal. Cara, junta, bota esse filme que vocês vão adorar. E é, diverte mesmo. Diverte. Mas até agora não explicaram o que é o Magia de Camponês. Magia de Camponês é usar estalinho no lugar de magia negra. Magia de Camponês é transformar esse filme num filme divertido, cara. Isso é uma bosta inacreditável. Isso não é magia de camponês, não. Isso é milagre. Isso não, não. É milagre. Magia de camponês é jogar o I e dizer que é mágica. Podia ter terminado sem essa, Alexandre. Bom, é isso, pessoal. Mas agora falta o mais importante: os acessórios. Precisamos de algo que estampe na cara de vocês a maldade. Que tal tatuarmos a suástica na testa? Né, muito óbvio. E aliás, isto é coisa de fresco. É, e vem cá, e se a gente fizer uma cicatriz que corta o olho? Tipo assim, sacou? Sai do início da testa, pula o olho, porque macho que é macho não é cego. E aí? Não, não mesmo, isso já foi muito usado. Todo mundo que é um pouquinho mal já tem cicatriz na cara, é muito modinha. Por que a gente não entra no ônibus, pega o celular e começa a tocar funk escroto nele? Botar o alto-falante bem alto no celular. Não! Isto não é ser mal, isto é vontade latente de dar o cu. É, te avisei, meu olho. Tá rindo não, para de rir. É a vontade de dar o cu. E se a gente jogar amarelinho? O que você tá fazendo? Sai daqui, sai pra lá, anda logo antes que eu desenhe uma amarelinha no meio do seu rabo. Poxa, só quis dizer. Cirilo do caralho. Ah, mas é claro, porra. Como eu não pensei isso antes? Aqui está. Usem estes óculos. Ué, eu não tô conseguindo enxergar nada com esses óculos. Que porra é essa? Amanhã, tá escuro! Claro, seus idiotas! Isto aqui é a última palavra em maldade nos acessórios. Óculos com uma frestinha na frente. Quanto menos você ver, mais as pessoas vão pensar que você é mau. E mais elas vão ter medo. Porque precisa ser muito mal pra andar por aí com os olhos tampados. Ficou muito burro, não? É isso aí, negada. Agora somos a gangue mais má de todo mundo. É isso aí. Blastoise. E outra. Vamos pro aeroporto logo, que agora que a gente já tá pronto, a gente tem que dar um jeito de pegar aquela japonesa virgem de olho verde pro chefe. A gente precisa passar logo no aeroporto. Uou. E onde é que vai se arranjar uma japa de olho verde? Pois é. Ah, cara, sei lá, se usar esse óculos escroto é possível, achar uma japa virgem deve ser fácil também, né? Virgem de olho verde, cara! Porra! Só sei de uma coisa, podemos parar no caminho pra tomar um sorvete? Sorvete! Sorvete! Sorvete! Mas peraí. Pra ser mal, o cara tem que misturar chocolate com morango. E não pode comer de pauzinho. Entendeu, Miote? Entendi. É de pauzinho, não é com o pauzinho. Tá? Com o pauzinho sem pau. Vai lá, meu querido Alexandre, dá o seu jabá aí. Bom, o Paranerdia, um podcast para nerds, é o meu blog pessoal e que eu pretendo fazer daquilo alguma coisa que preste ainda. Tem todo dia 15 e dia 30 podcasts com assuntos nerds, em que eu convido pessoas para falar sobre temas nerds, coisas que, principalmente coisas que eu gosto, e que desde já eu deixo o meu convite para os três exploradores desta bagaça podcastar o Jurassicast fazer. A gente já combinou um tema aqui, mas isso vai ser surpresa, que ainda vai estar no futuro. E acessem www.paranerdia.com.br. É, o episódio que eu adorei foi aquele do Misfits, cara. Putz, foi muito bom aquele episódio que vocês Torinho, fizeram lá. Torinho e Hugo mandaram bem pra caramba naquilo. Ah, foi muito maneiro, muito maneiro. Acesse lá, internet. Vocês vão adorar, muito maneiro. Eu sou de Tangmandap. Procure. Oh, it's a matter, Mr. Postman. Acho que eu vou cantar a próxima leitura de meu, vou cantar a música. Hey, hey, hey, hey, hey, Mr. Postman. Pô, Kim Cattrall, além daquele filme que a gente já falou aquela vez dela, né? Ela é manequim, vocês lembram? Caralho, ela é manequim. Manequim, vocês lembram? Lembra aquele do colar, que ela virava de madeira? É, que ela era um manequim e tinha aquele negócio lá do passado, não sei o quê. Ela que era manequim. Peraí. Ela era manequim? Ela era manequim. Caraca, meu. Sério? Sério? Não. Olha, que eu lembro desse filme, cara. Eu alugava o VHS dele direto. Peraí, você vê aqui. Pode ver aí, tá, é um ano depois dele. Manequim! Não é aqui, cara. Eu sei que ela tava em manequim, eu só acho que ela não era o manequim. Não era o manequim? Não, ela não acho era. Acho que era ela, viu? Não. Ela não, era ela. Era ela, porra. M, aqui, ó. M, aqui, era ela. O que isso tem a acrescentar também, né? Nada, né, bicho? Aí entra agora o Manuel Calaveira e as suas teorias de raparigas. Cara, eu vou falar a verdade que essa eu não tenho como botar nesse filme, sério. Não tenho teoria sobre raparigagem nesse filme, não. É porque é óbvio demais, né? Você não precisa botar. Cara, ah não, tem sim, o Lopan, malandrão. Porque ele queria uma japonesa, uma chinesa com olho verde. E ele pega duas. O que você acha que ele ia pegar duas? Que a Grace Law é a rapariga? Na verdade, a rapariga era ele. Ah, cara, eu não tô afim de falar sobre esse filme, não. Vamos embora. Agora, eu vou fazer só um comentário aqui. Foda-se a edição, Miotti. Se vira aí, eu não tô nem aí. Cagou essa porra toda mesmo. Olha só. Miotti. Oi. O que você tá achando desse filme? Você tá aí tão calado, meu amigo. Eu tava lembrando agora de um bicho que aparece lá que vocês não comentaram. Qual? Você lembra daquela formiga que aparece do nada num buraco e come não sei quem em volta? Pô, ele já falou isso agora, cara. Vocês falaram dessa formiga? Falamos, que nunca mais vai ser visto. Ah, tá, não presta atenção, então. Não corta essa parte. Puta que me pariu, cara. O filme é tão bom. O Miotti, ele entrou em coma. De olho aberto. Madonna, meu querido. Cindy Lauper, elas estavam ali gravando. Madonna, cara, Madonna tem um pacto com o capeta, você não sabia, não? Pra cantar aquela merda que ela canta. Vai pra edição mesmo, eu sei que o Miotti vai cortar. Pra cantar aquela merda que ela canta, bicho. Fazer o sucesso que ela fez e faz. Bicho, só vender na alma mesmo. Para falar isso, que outro dia alguém ficou chateado que a gente sacaneou a Cindy Lauper. Não pode falar da Madonna. Não, mas eu falei da Madonna. Ah, tá, desculpa. É verdade, recebemos um. Quer ver? Leave the Cindy Lauper alone. Pô, Miotti, você acha que vai valer a pena falar desse filme, cara? Pô, acho que vale sim. Qualquer filme que a gente fala aqui é bom. Beleza, não tem problema, não. Pronto, voltei, pessoal. Ó, ele tá voltando. Ó, beleza, vamos lá. Ô, o que que foi? Ah, sei lá, velho, uma porra do maluco vem aqui e me deixa uma carta. Vem um cara bater aqui 2 horas da manhã pra deixar uma porra de uma carta aí. Porra, bicho, do carteiro tá vazando aí 2 horas da manhã, cara? Porra é essa, velho? Márcio falou que o cara meio careca, saiu daqui, saiu meio esquisito aqui. Já dei uma bronca nela aqui, não sei nem o que fazer pra quebrar a porra da porta. O cara deixou a carta aí, mas deixa essa merda aí, eu não vou ler esse negócio agora, não. Vamos lá, vamos continuar aí, porra, já são 2 horas da manhã já, velho. Tá, tá bom. Beleza, vamos, toca o bonde aí. Lá.